786, agora bom voo. Oscar Mike Romeu. Após Paripe, retorno a Salvador. Negativo até Madre, Deus e São Roque de Pará do Iguaçu. E após retorno. Entendi, então reporte Paripe, Oscar Mike Romeu. Reportar Paripe, Romeu. Sim, Juliette. Alfa antes da Juliette, boa noite, 8-8. Fala Web 58 na hora, tá pronto pro táxi, 148 a bordo, 3 horas e 51, alterna com fim. Gente, confirma os dados novamente, por gentileza. 148 a bordo, 3 horas e 51, alterna com fim. Afirmativo 5811 via Índia, no ponto de espera chama 2-6-8-6-12, altímetro 1-0-6. Toma 0-6 via Índia, ponto de espera 18-6, 5-8 na hora. Confirme a Proideal para o destino. 264. Confirme. 264. 264, autorizado direto de destino, ainda mantendo no 1000 pés, aguarde a ascensão. Pode ser, mandando 1000, está na proa do destino já, o Juex, estamos voando agora. Espera, mas era o papo. 5811, bom dia, autorizado alinhar e manter, está observando o zero. Ali mantendo 1-0, 5811. America 980, radio contact on the departure, climbs on level 310, Puka departure. Zulu, quais são? Juliette, então Zulu mantém a 1.000 pés. Positivo, 1.000 pés. Informo que no radar aparece 1.500. Positivo. Trip 54 no 4, 119.35. Vou falar de web, tem um correto na hora. Fly direct, Romeo Fox 018. Salvador, bom dia. Trip 54 no 4, solicita subir para 150 devido a formações. Afirmativo, trip 54 no 4, 150. Através de Paripe, Oscar Mike Romeu. 1 no gol no triplo 8. Juliette, pole position, gol 1-8-8-8. Sua posse, abre Deus e... Então, ok. 7. Então, 3602, completo final, torre 118-6, bom pouso. 18-6, até logo mais. Táxi autorizado em frente. Via Índia, no ponto de espera chama 2-6-8-6-12, altímetro 1-0-6. Vai tentar apenas o Boeing da Gol agora em direção via Juliette, o mesmo vai estacionar na posição 01. Sente seu visual em frente, Índia, ponto de espera 108-6-12, 3859, bom dia. Triplo Papá Romeo Lima, confirma o horário da notificação? No 250 Costa Azul, ciente. Ainda não recebeu o plano, eu vou checar com a Saliés. Salvador, bom dia. 3602, posso estar no baixo checar, tem o cabo aviso. 3602, autorizado pouso na 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso, capitão 1-0. Web 5811, decola os 3-1, controle agora em 1-1-9-35, bom voo. 3-5, bom dia. 1-1-7, coordenando, observando a aeronave da nossa retaguarda, iniciando o puxante. Sua para o 360, saída Arbor. 7, vamos para o 360 na saída Arbor, ou 5-8-1. Bem. Alfa para Romeo Lima, Salvador, Costa Azul, 500 pés, decolagem da 197, primeira curva à direita, corredor, vai via Leia do Litoral, setor sul, aciona no transponder 0121 e o controle 109.35, triplo para Romeo Lima. Torre, boa tarde, bom dia, 3859, bom dia, espera pronta. E você, agora torre 108.6 para acionamento, táxi com voo. E a final do meu zero? Afirma, avisou. Após a passagem do tráfego, alinhar e manter, está piscando no zero, então 3859. Após o tráfego na curta, alinhar e manter em 3859. Confirma nosso destino em Recife. Confirme? É o 6312 em Recife. Afirmativo, é 6312. Tem um tráfego aqui da companhia também, 6312. Desculpa, 6312 Recife 350, preço 58. Pronto para cópia? Pronto, cópia, 350, 6312 Recife 350, autorizado, por isso que 58 é a rota, decolagem 190, primeira curva esquerda. Prefiro a saída Puca, transição Caju. 5137 no transponder, 109.35 é o controle, o 6312, Oxenerra. Tonando, parte 5, chama pronto para o táxi. Pode manter a proa 30, vai descer para o localizador, dá um cúmulo. Afirmativo, gol no 982, 2000 pés, o ajuste no 096, livre LS, reporte estabilizado. Reportaremos, 982. Reporta nessa para a Sena Rete, no portão 2. Reporta 6392. Alô, de Salvador, bom dia. Eu tô 3602, cavalo de braço. Então, 3602, táxi via Alfa, reportando o táxi Juliette, por gentileza. Alfa, protonato da Juliette. Vento 090 graus com 8 nós. Gente de livre decolagem da 3859. Autorizado, Tango Tango, até intercessão, chama ingresso no 7. One, two, six, 85, or 1-3-3-6-5. Autorizado o ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceirão no 7, o Alfa Tango Tango. 07, graças. Controle agora, 1935, bom voo. 1935, bom dia, o 3854. Apenas confirmar, o 3859. Correto. Quatro após o Natal, 13h40, total 9991. Após o Airbus à sua direita, que vai ingressar via Juliette, está livre seu táxi em frente, via Índia, no ponto de espera chama 2886, altímetro no 096. Positivo, então, observando a nova nossa lateral, segue depois via Índia para ponto de espera, lá contato 2896. Salvador, good morning, Ocean Air 6311. Começando é 6311, Eleven, sir. Have mic information request for 0360 to Guarulhos. Okay, are you ready to copy? Ready to copy, go ahead. Ocean Air 6311, clear to Guarulhos, flight level 360 via Upper Wiz 50. Take off from runway 10, First left, first right, dial departure, later transition, after later, fly direct Eagle's position. Echo uniform, Delta Echo Sierra position. When we will intercept the array, upper risk 50. Scott code 5165, frequency of departure is 119.35, Chanel 6311. Could you confirm the squawk code? 5065 or 5165? 5165. Roger, that's very clear to Guarulhos, flight level 360 via upper risk 50. Take off from runway 10, first turn to the right, dial, later intersection, then LG's position. Scout code 5165, depart control 109.35, Ocean Air 6311. We'll call when ready to push back and start up engines at 86. Okay, report to any radiation at 6311. We'll call 631. Fala pra caramba, mano. Push back acionamento no 1063-12. 6312 a Xenera, após o 727 a total, sua calça está cogindo. Posição 10, está livre, reporta táxi. Reporta táxi, 312. Falou? Informar visual com pouso. Ciente, reporte visual Romeu Lima. Salvador, bom dia, portal 9911. Portal 9911, a linha decola sem parada? Afirmativo. Autorizado, a linha decolar sem parada, o vento 110 graus com 10 nós, total 9911. 9911. 035414. Descendo para 50 em 4 horas. Gente, Robson 44 passando agora vertical do farol Itapuã, fique atento, tem livre decolagem da 17, o vento 110 graus, 10 nós, o Alfa Tango Tango. O 35414 indicada? Sente, tem condição de manter 240250? 240. Sente, então mantenha para sequenciamento, descida para 050 35414. Mantendo 240. Afirmativo, puxa de imediato, 3663. Afirmo. Está livre, é por táxi. 120 graus, 10 nós. Livre pouso 10, com 9 Alfa Tango Tango da Cola de Salvador 40, controle agora em 119.35, bom voo. 935 vai chamar, obrigado amigo, bom dia. Bom dia. Total 9911 da Cola 40, controle agora 1935, tenha um bom voo. Possível contato 19.35, muito obrigado, bom trabalho. Papa Tango Vitor Caratel, é torre, com confirmando, chamando a torre, é o Vitor, Charlie Hotel. Isso, tá de rádio, como recebe, por gentileza? Clareza, intensidade 4. Ok, obrigado. Salvador, muito bom dia, total 9911. Total 9911, contato radar, só para o 310, sem na Momo. Foi entrecortado na dependência finalzinha, entendemos somente a sessão 310, mantendo perfileza. 310, sai da Momo. Positivo, muito obrigado. Alfa Tango Tango, cheque transponder, não recebo ainda. Ok. Papá Romeu Lima, já visual com pouso. Frequência livre, Romeu Lima. Livre, até o regresso, cara. Oceaner 6312, POB 107, A autonomia de 2 horas e 30 alterna Natal. Coral, para interceptar a saída em ascensão 100. Positivo, direto à esquerda com o Coral agora, para uma centena, alfa Tango Tango. 0563, 12. Aproveito 2 solo aos 42, direita 121, décima 9. Livrando direita, solo 1219, gol 1982. Sobre Recife, 1251, alternado 13325. 1251? 13325. Obrigado. Gol 982, livrar direito na escuta. Gol 982, táxi Zia Alfa, reporte por gentileza, táxi e Juliette. Zia Alfa, reportar antes da Juliette, 982. Juliette, tá tudo. Prossiga. Eita, 50 milhas, pode chamar o tempo? O Juliette Tango Zulu vai subir para o 105? 085? Positivo. Sim, suba para o 085, aguarde para troca de frequência. Deixa então. Solo da 3663, pronto para o táxi com... 93 a bordo, 350 alterna Galeão. 663 ainda no ponto de espera, chama 286, o altímetro no 0, no 6. Entendi, ponto de espera 286, só confirmando 99 a bordo. 99 a bordo, sente dado copiado, então 3663, bom voo. Oxana M3, 1-2, prossegue seu táxi via Paz, seguindo o Airbus da TAM como número 2 via Índia. No ponto de espera chama 286, altímetro 1-0, no 6, bom voo. Pátio, Índia, segue o TAM, 286, 26, ligado. Quatro no quatro vai atingir o 50. 2000 pés, ajuste 1016, livre LS. 2016, livre LS. Avianca, prossegue via Juliette, 05 ao portão. Ciente, após o Avianca, prossegue Juliette para 05, gol 982. Recife, 1288, alternativa 12545. Meia 3 no ponto de espera, pronto. Confirmando o TAN 3663, reportou pronto? Autorizado, alinhar e decolar da 10, vento 120 graus, 10 nós. Alinhar e decolar da 3663. Mike Romeu. Papa Romeu, Oscar Mike Romeu. Torre Ocean 6312, está pronto, posição 2. Ocean 6312, alinhar e manter após o Airbus da SAM. Alinhar e manter 6312. Agora retorno a Salvador. Sente via corredor Bonfim, reposte no canal da Barra. P5414 estabilizado. Torre 1186, 5414. P5414, torre 1186. 186. Salvador approach, morning. This is identity Papa Tango Mike Papa passing flight level 210. This is NSU flight level 150. Mike, papai, qual que é dentro? No 4, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, pistão no 0. 62, lugar informação Mike, pistão 186, Mike, papai, clear my arrival, descend flight level 050. My arrival, 050, descend, Mike, papai. Controle, bom dia. Botan 3663, decolou sua escuta. Chanel 6250, assina identificação, autorizado chegada mar e desse mantenha o nível 060. 060, 60, chegada mar, 6250. Dan 3663, contato radar na decolagem, suba para 300, saída da El. Ciente ao 300 da El, solicita da El, está presente. Autorizado. Graças da El, está presente. 9911. A escuta prossiga. Recife 1285, alternativa no 3365. Você pode revisar a frequência, por favor? 12685, alternativa no 3365. Positivo, 12685, 3365. Muito obrigado, bom trabalho. Senhora Decolagem 6312. Trip 5414, cheque trem, autorizado pouso na 10, o vento 120 graus, 10 nós. Pouso livre 5414 na pista 10 Salvador. Trem está embaixo agora. Ocean 6312, decola 51 no controle agora em 1935, bom voo. 1935, obrigado. Controle autoriza a lida pro TM 3663. B50, sai da PUCA. Bom dia, 350 PUCA 6312. O 414, solo 52, direita 121, 9. Sim, Olympus 42. É o... seria o Força Aérea 7203? Afirmativo, é o Força Aérea 7203, código chamada Olympus 42, no Pátio Militar, 590, para as sessões de acionamento. Sente um minuto, cópia. Alô, bom dia, Tripe. 5494 livrando a sua escuta? 5494 no 4 no reposto antes da gente. Para o 5494? Prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Prossegue via Alfa e reportará antes da Juliette. Trip 5494. 6312. Costa, Mike Romeu, reporte no Farol da Barra. 5. Informo que ainda não recebo no radar. Oscar, Mike Romeu, chama aqui no 500 pés. Papapapá, descend 2000 feet, 18101. Descend 2000 feet, 1016. 1015. 1015, thank you. Controle o TM3663. Prossiga até o 3663. Vou precisar da proa 230 para evitar um pequeno CB na subida, é possível? Clear text by from one Ninja now from holding point, contact tower 118, this nothing. Alpha, 5494, visual com chinês texiano. Ciente, visual com graça direita. 5494. Após a passagem do Oceanero, sendo ingresso via Juliette, remoto no 4. Após o ingresso. Ingresso, remoto ao no 4, via Juliette. 494. Olympus 42, pronto para a cópia. Pronto. Está autorizado o plano Volcom, Salvador, Salvador. Nível de voo 105, vai sair inicialmente no corredor forte na radial 083 por 225 milhas. Mantendo o meu pés inicialmente, aguardando a ascensão para no 05 com autorização do controle. O código transponder 2642 e acionando os canais Tango 105, Tango alternando Tango 18, Tango 104, Tango 09 e Tango 11. E a frequência do controle em 1935. Autorizado, plano Volcom, Salvador, Salvador, nível 105. Após a colagem, corredor forte. E o PES inicialmente, após autorizar, será autorizado a acessar para 105 pelo controle. E radial 083-221. Transponder 2642, canais Tango 105, Tango 18, Tango 104, Tango 09, Tango 1. É o Olympus 42. Olympus 42, cotejamento está correto. Livre acionagem para emitir táxi. Para emitir táxi, por favor. Para lá. Thank you.